Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu? Estes são os primeiros segundos da emissão 1143 de Escolhes Tu ou Escolho Eu. 1143, na minha imaginação, já que, para mim, esta é a emissão imaginária da Rádio Bício 3, que é a minha rádio imaginária, que criei há poucos dias, mas, infelizmente, como é tudo da minha imaginação, infelizmente isto é só a emissão 163 da Rádio Antena Web. Infelizmente também, não estou sozinho neste programa, porque hoje apareceu-me aqui à porta do estúdio número 3 um rapaz, coitadinho, a pedir, que eu gostava muito de gravar um programa de rádio, e até se fez passar por ceguinho, a dizer, que eu sou ceguinho, quero falar ao microfone, o que as pessoas inventam para conseguir os seus objetivos. Bom, mas eu, não me fiando nessa parte de ser ceguinho, coitadinho, lá começou uma boa pessoa e uma alma muito caridosa e generosa, concedi a entrada no estabelecimento do referido rapaz, e então convidei-o para estar aqui ao meu lado. O seu nome é Carlos Bonaparte, vai falar daqui a poucos segundos, quando eu lhe der a autorização, o seu microfone sai a alguns centímetros, pode mover esses lábios carnudos e bem cheirosos para falar neste programa. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Cortes do Escolho Eu. Pode chegar para frente, está muito bem. Uma edição número 5023, programa que hoje assinala 15 anos no ar aqui na Rádio Primeira Mão. Mais uma rádio imaginária, não é? Que contudo, começou por ser uma rádio, ainda na década de 90, uma rádio de notícias. Aliás, na década de 80, uma rádio de notícias. E depois, então, passando em 86 e 89, aliás, para uma rádio, então, mais generalista. É depois com prazer que temos uma das pessoas que começou este espaço radiofónico, que, aliás, hoje é também transmitido pela Primeira Mão Internacional, e por várias outras associações espalhadas por todo o mundo, a Rádio 5, a Rádio Asas do Atlântico. Olá, Nuno Miguel, muito boa tarde. Como é que te sentes? Antes de mais, como é que te sentes? São 15 anos de programa, quer dizer, aqui na Rádio Primeira Mão, que é uma das a maior rádio portuguesa em termos de estações privadas, é uma das poucas rádios que tem, um dos poucos grupos de rádio em todo o mundo que tem um total de 28 estações. Algumas que ultrapassam, como a BBC, por exemplo, mas o que é que tu vês, e todas em direto, com programação 24 horas em direto, o que é que tu achas, que balanço é que tu fazes destes 15 anos, não é? Olá, boa tarde, amigos ouvintes, esta é a emissão 1250 de Escolhes Tu ou Escolho Eu, da Rádio Vício 3, eu sei que há pouco disse 1143, mas desde 2 minutos já passaram 107 emissões, porque na minha imaginação eu faço o que me apetecer. Ora, na minha imaginação, eu chamo-me Milcar, e para hoje trouxe um convidado especial que, coitadinho, nunca tinha participado num programa de rádio e que, já que viu ser recusada a sua entrada no Panteão Nacional, diz que queria participar num programa de rádio. Portanto, eu trouxe-o cá e ele vai chegar um bocado para a frente e vai falar pela primeira vez numa rádio aqui na Bício 3. Portanto, é exclusivo nesta emissão especial de 23 anos de carreira de alguém. O Oscar Alhinho é o seu nome e vai falar neste momento quando quiser. Olá, muito boa tarde, caros ouvintes. Zé Saguinho, a partir de agora, no comando da emissão dos Cortes do Escolho Eu. No caso, edição número 503. Edição para... é mais uma estação, a 29ª da Rádio Primeira Mão, do Grupo Primeira Mão. O canal 125 FM, que é, a partir de hoje, um canal que vai estar à sua disposição inteiramente aqui nos 125.3 FM Stereo, e que basicamente vai trazer um bocadinho mais daquilo que é habitual nos outros canais, só mesmo para encher este espaço frequencial que faltava aqui. Os Cortes do Escolho Eu, na edição de hoje, conta com um ilustre convidado. Ele já passou pelo Ministério das Finanças, já passou inclusive pela Polícia Judiciária, e já passou, inclusive, pela Casa Branca. A Casa Branca era ali aquele restaurante ali à beira da praia, já passou pelo Ministério das Finanças, por acaso, lá uma vez passou de carro, e já a Polícia Judiciária, Pronto, foi só testemunhar um assalto, pronto. Olá, Nuno Miguel, muito boa tarde. Olá, ouvintes. Hoje, sábado 22 de fevereiro de 2014. Não, 22 de junho, mas 22... Lola, whatever. Estamos aqui para a emissão 163. Eu sou o Nuno Miguel, o Carlos Bonaparte. Está bom? Olá, muito bom. Sim, até aqui, até agora, não consigo para o programa. Se quiserem, quando guardarem o fecheiro, vão ao programa de edição, cortem os 5 minutos iniciais e ouçam só a partir de agora. Está tudo bem? Está tudo bem. Pronto, obrigado pela resposta. Vamos já falar da primeira música, que já é sempre a marca. Nós aqui não estamos em encher chouriço. Não falamos de coisas que não interessam. Exatamente. Vamos à primeira música. Abordar. Tem perguntas como é que foi a minha semana? Eu agora não tenho perguntado, senão o programa, em vez de ter 1h35, tem 2h10. E nós temos já a começar a treinar para a próxima semana. Pergunta. Como é que foi a tua semana? Olha que lata, tens alguma coisa a ver com isso? Ora, aí está. Passa muito... para a música, mas é... Olha, exatamente. Cara. Vamos abordar a primeira música de hoje. E na nossa rubrica As Estranhas Profissões, temos hoje aqui connosco o Sr. Prefeito Calhau, radiotelegrafista. Eu não sou Prefeito Calhau. Meu nome é José Severino. Sou pasteleiro. José Severino. José Manuel Garcia Marques Severino. Oh, diabo, você é o convidado da próxima semana. Mas isso agora eu não sei, não é? Isso agora... Porque a senhora que foi lá da televisão, a menina Olívia, que me disse que era para vir hoje, que era dia 31, e eu até disse à minha senhora, mas esse dia a gente tem muito serviço, valha-me Deus. Ai, mas que embaraçoso. Temos um salão que está alugado e tudo. E eu não, mas agora não sei. Eu nem sei o que fazer, ainda por cima tinha preparado perguntas para um radiotelegrafista. Pois. Quero-te dizer, eu é mais bolos, não é? É a minha especialidade, é mais bolos e... A menos que eu fizesse algumas perguntas destas, mas você também não deve perceber muito destes assuntos. E também temos salgados, mas é mais bolos e nesta época é mais o bolo rei, não é? A palavra morse não lhe diz nada? Ah, é um animal? Morse. Não, isso é morsa. Ah, isso é morsa. É. O que eu faço muito é mais casamentos. E batizados também, mas é mais casamentos, que isto agora não sei o que é que diz Deus, está tudo a casar. E pronto, temos dois automóveis. Um automóvel é mais grande, que é o que leva os pratos. Telecomunicações e navegação? Ainda a semana passada tivemos um casamento muito jeitoso, meu senhor. Em Fernão Ferro, que é um senhor, que é um filho de um doutor, que é uma joia de uma pessoa. Uma joia de uma pessoa. E a banda do Cidadão? Eram os After Eights, que são os amigos nossos, que é um conjunto muito jeitoso, que, pronto, que toca música mais dos anos 60, não é? Beatles, Otis Redding, Rolling Stones. Marie Curie? Marie Curie. Bom, isso não sei, mas a senhora, se quiser, dá-lhes o disco e aquilo... Pronto, é uma gente que de um dia para o outro podem decalcar. Bom, telespectadores, pedimos desculpa, vamos ter de acabar aqui. Talvez para a semana continuemos. Mas olha que eu para a semana não posso vir, minha senhora. Eu disse, eu para a semana tenho um serviço. Para a semana estamos na charneca do Lumiar. Estou perdida, para a semana só tenho perguntas sobre pastelaria. Pois, isso, olha, isso, minha senhora, isso agora é que eu já não sei. Porquê é que não convida aquele, o Nuno Rogeiro? Esse sabe de tudo. É missas, é tudo. E pronto, fazia um programa de jeito todo e eu depois vinha na outra semana, se quiser. Mas eu na outra semana já tenho perguntas preparadas sobre cardiologia. Pois, já sabe. A menos que, se a senhora quiser, eu posso lhe fazer uma coisa. A senhora dá-me as perguntas da cardiologia, não é? Eu vou ao meu médico. E faço-lhe as perguntas, aponto tudo e depois venho para aqui responder. Mas isso não me parece muito bem. Pois, bem não parece. Isso não parecer bem não parece. Mas eu... Porquê é que eu não convido o Álvaro Cunhal? Para um programa sobre cardiologia. Pois, e se faço-lhe que perguntas fizer, ele responde sempre o que quer, portanto dá um belíssimo programa. Tem razão, amigo José, muito obrigada. Pois, com certeza, minha senhora, isto a gente temos de ter uns para os outros. Por quem é? Pelo Futebol Clube do Porto. Eu escolhi este excerto porque representa, resume, vamos ouvir mais excerto do que a minha explicação, resume o gênio do humor, na minha opinião, que é o Hermano José, já foi mais conhecido do que agora, já esteve mais na revolta do que agora, o que não quer dizer que tenha perdido qualidades ou ideias ou capacidades de... O José Severino foi até incluído, não sei se te lembras de apanhar isso, em livros de português, no exemplo de uma determinada secção qualquer, já não me lembro, mas foi no ano que eu apanhei. Este texto surgiu num livro português. E num programa que deu há uns tempos na RTP, se não me engano, a analisar os melhores momentos do humor de sempre da televisão portuguesa, número 1 foi este. Não foi sem querer, e não foi também sem querer que trouxe este excerto, porque vou falar do Hermano José, já tinha avisado na semana passada, ou há duas semanas, a primeira música é dele, porque eu dou por mim a reparar que o Hermano José tem influências em coisas minhas desde que me lembro de ver alguma coisa na televisão, ou de ouvir rádio, ou de comunicação. Vai ter influências em coisas dele. Hã? Cria influências em mim, exatamente, foi o que eu disse. Não é ele ter influências em coisas tuas. Desde o primeiro programa que eu apanhei dele, ainda pequenito, foi o Hermanias. E vários personagens dele, do Serafim Saudade, do Tony Silva, de lá abaixo vem o Nelo, de cá em cima vem os Teves, da aldeia vem a Maximiana, como vamos ouvir na música. Vários excertos, o que fazia do... Ai, agora não estou lembrando dele, no nome dele. No Herman Enciclopédia que fazia o programa sobre o cinema, que ficou famosa uma emissão dos novos 10 mandamentos, que eu na semana fiquei a saber que nem eram os 10 mandamentos, são 8. Mas ele na altura, os 10 mandamentos, um deles era não pirilamparás a mulher do próximo, do not pirilamparate the woman's alheia. Let's look at the trailer, ficou famosa essa frase. Já não lembro o nome dele, não interessa. E essas personagens de vários programas, é só escolher. Falei no Hermanias. Sabias que essa emissão foi muito criticada? Ai não, essa não foi dos Hermanias, foi dos Apóstolos. Não, isso já foi. Também foi no Herman Enciclopédia. Pois foi. O Hermanias, o Herman Enciclopédia, o Toca Não, o Casino Royal, o Parabéns, a Roda da Sorte, a Ruth Rita, o Humor de Perdição, isto é só escolher. E depois ele também conseguiu reunir ali à volta deles atores e atrizes que não eram quaisquer uns. Até Rosa Lovato Faria participava com ele de início. Quando apareceu depois a Maria Vieira, o Miguel Guilherme, o Joaquim Mochique. Isso já mais tarde, pronto. O Joaquim Mochique, a Maria Rueff, a Ana Bom, o Vitor Souza. Juntou ali vários. A Teresa Guilherme chegou a participar com ele no tal canal e tal e tal. E são momentos deliciosos, não só de fazer rir, mas a Lídia Franco, mas de a Rita Blanco, mas de fazer. Eu lembrei-me de juntar as duas, estão juntas numa cena. Ai, não vá. Ai, a Fernanda Lapa, que esteve aqui em Canidelo há pouco tempo, que é a padrinha aqui, o Festival Calce, Festival Teatro, esteve aqui na Associação Recreativa Canidelo. Minha amiga, não, olha para o meu caso. Estou casada há 20 anos e nunca deixei de gostar do mesmo homem. E a Fernanda Lapa, que bonito, que bonito. E a Lídia Franco, agora se o meu marido souber, estou perdida. Porque, e são influências, ele influencia-me em coisas que até em palco já coloquei coisas dele. O duo, para mim, o melhor duo português de música, chama-se Hermano José e Carlos Paião. Infelizmente já não apanhamos. Não é só o Sogras, é as várias coisas que eles faziam. Sim, mas eu infelizmente sei. Já não apanhamos. Até a canção do Beijinho eu já aproveitei para palco. E são muitas coisas para mim, este senhor. É que não é só a capacidade que ele tem enquanto artista, eu enquanto pessoa, e que conheço dele e vou vendo, não só o que ele diz, mas testo muito sobre ele. E até há autores em que se vê a pureza. Não é pureza que eu quero dizer. Franqueza. A franqueza. Não é... um lado mesmo verdadeiro das pessoas. Sim, é um lado franco, verdadeiro. Sim. Para mim, o Herman José é uma referência nacional. E eu sempre que o vejo é... Já tive a oportunidade de o ver ao vivo há quase 2 anos, na Páscoa de 2012. No domingo de Páscoa fui ver o Herman José. E já passou aqui várias músicas dele. Há uma que resume. Lembro, por exemplo, no dia 18 de Fevereiro de 2012... Tony Silva, o Hermano José, com você não tem um pingo de vergonha que todo homem sonha proceder assim, realizando tarás e manias com as ideias frias e as cabeças quentes. Ou então, somos nazis e não temos vergonha. Que eu escolhi tarás e manias e o Carlos Paião e o Hermano José responderam, não foi o Carlos Bonaparte que escolheu, foram eles que apareceram cá para cantar para as sogras que encontrei na vida. E eu lembro também logo no início a emissão famosa dos Desastres Técnicos. Isto porquê? Porque eu estava armado em Tony Silva, em Hermano José. Portanto, se há influência... E nós tínhamos de fundo essa música de Tony Silva. Sim, intervenções dele, um programa dele. Sim. Na altura, no tal canal, se não me engano. portanto... E a música que já cantámos aqui, parabéns, parabéns, parabéns. A Roda Sorte em ele dá cabo do cenário todo no último programa. Sabes que eu lembro-me tão bem do parabéns. E sabes que eu lembro-me muito bem do parabéns ao sábado à noite. E era. E depois lembro-me do os mesmo... Os vados que o público mandava lá para o meio. E depois lembro-me do mesmo parabéns. Eu gostava daquilo, daqueles sketches que ele tinha. E depois gostava... lembro-me do... De ver esse mesmo programa. Eu lembro que eu ia para a universidade, ou seja, levantava-me às 7 da manhã, mas eu ficava a ver o Parabéns até às 3 da manhã na RTP Memória. Uhum. Aos domingos. Era o que eu ia dizer. Felizmente temos um canal chamado RTP Memória para nos, para alguns recordar, para outros dar a conhecer. Eu dou o exemplo meu do Humor de Perdição e tal canal conheci coisas na RTP Memória que desconhecia. Com muitos sketches. Se bem que os que ficam mais na minha memória são o Hermanias, porque acompanhou-me mesmo na fase inicial em que eu comecei a ler em miúdo e ainda hoje vou vendo de vez em quando com cassetes mesmo, VHS, Video Hits Sexy, que vou acompanhando ainda hoje porque o Herman José para mim é a maior referência, ainda, e não sou só eu que digo, os novos humoristas, a nova geração que surgiu de 2000 para cá, de quase 95% deles diz que a referência que tem, o rei do humor, tem por seu nome Herman José. Ascendência alemã, o senhor que aos 19 anos surpreendeu Nicolau Brainer e que o senhor Nicolau dispensou ter uma companhia de um ator ou atriz já famosa e escolheu, eu quero aquele rapaz que eu vi no outro dia com 19 anos que, no teatro, quero aquele rapaz para fazer o seu feliz e o seu contente. Foi assim que começou, ainda em 1975. Herman José começa a aparecer e a carreira dele começou em 74. Só tinha 19 anos? Sim. Começou em 70, ele nasceu em 56, acho que foi em 55. Ah, que bonito. No dia 19 de março, isso eu sei, a data de nascimento dele. Sim, isso disse também assim. 19 de março de 55, se não me engano. Tenho uma familiar que faz anos no mesmo dia que ele. Eu sei que eu pensei que ele já tinha para 60 e poucos anos. E ele agora está a celebrar 40 anos de carreira, agora já começou há algum tempo. E há duas ou três semanas, a RTP1, num domingo à noite, num fim de semana em que falamos aqui do Herman José, e eles comandam ouvir a Rádio Antena Web, decidiram emitir um especial sobre o Herman José. E acho bonito isto, darem a devida homenagem e baterem palmas de pé a uma pessoa enquanto está viva. Portanto, fez-me também lembrar isso, e hoje nas minhas escolhas vai haver muitas recordações, desde pequenito. Começámos com o Hermanias, com o Herman José, e o que ouviram, o excerto que ouviram é precisamente do Hermanias, o José Severino, assim, interessado pelo Lídia Franco. Que não tem à noite vi numa novela das bandas A4, as diferenças de... Acho que os anos passam, não é? Mas a própria pessoa, a diferença que está ali de Franco para hoje. Eu acho que assim, o único programa, o único momento menos bom da carreira do... Foi quando foi para a SIC. Não. Ele teve um momento pior. Foi quando foi para a TVI. O Herman já nunca teve na TVI. Teve. Uma vez na TVI. Teve uma vez? Que... Não, um apresentou um programa também. Não teve a fazer um programa... Teve a fazer um programa na TVI. Tu vais ver, era um programa que acho que era domingo à noite, que era das pessoas cantarem, não sei o quê. Tá bem. Não me lembro. Ou imitarem. Acho que era imitar. Acho que era imitar. Não me recordo disso. Foi um momento realmente muito triste na vida dele. Foi. Se calhar por isso é que durou pouco. Ele apercebeu-se. Não, durou muito pouco. Durou muito pouco. Ele apercebeu-se que não era para ele. Não, ele apareceu. Ele apareceu. E veja. E passados uns anos voltou à sua casa. Eu gostei. Foi, não é assim. Eu nasci que... não sei. Eu não me pareceu que fosse... Não me pareceu que foi... Assim, eu acho que ele... Porque assim, o humor tem que ser feito de uma forma séria. Apesar de tudo. É para rir, mas tem que ser feito a sério. E o Herman José trabalha assim. Assim, que é espetáculo. A TVI é decadência, que é uma coisa pior que o espetáculo. E portanto, quer dizer, não dá para o Herman. Ainda assim, o Herman, pronto, na SIC ainda teve o seu momento. Aliás, ainda houve até alguns Herman de 2003. Herman de SIC, não é? Não, o Herman com anos foi na RTP. Então, 98, 99 e agora a partir de 2010 até 2013. E aí, como é que... Herman Sick. Pois, era o domingo. Pois, na altura em que começou a surgir o Nuno Lopes com o tcharam. E depois aquilo teve lá aquela figurinha lá de canessas e não sei o quê. Foi. Aquilo está, acho que foi feito. Foi feito. E depois o que foi realmente uma tristeza na Sick, não é? Foi ter chegado àquele ponto só para atrair audiências. E depois o que é que era... Eu acho que o momento que marcou a carreira dele, infelizmente, porque muitas pessoas continuam a ser assim, não é? Que foi ele ter sido associado à Casa Pia. Eu acho que tu continuas com essa ideia. Eu acho que a maioria das pessoas nem se lembra disso. Olha, eu próprio já não me lembrava. E falo como falam sobre o Herman, mas há muitas vezes já nem se lembra. Casa Pia, Carlos Cruz e Bibi, sabes? Qual é Mas assim. olha que há mais gente do que aquela que tu pensas. Talvez, Olha, pronto. eu tenho uma familiar que desde essa altura que só o chama de porco. Estamos a falar na carreira artística, não é a vida Sim, exterior. mas para todos os efeitos, pronto. Agora, não percebi, quer dizer, assim, ele também não teve mesmo sucesso por um motivo muito simples. Ele não teve mesmo sucesso porque a RTP também já não tem o mesmo impacto que tinha naquela altura, não é? Também. Eu acho que mesmo por isso, porque o resto, a qualidade mantém-se. Eu ainda lembro quando ele Com dinheiro, fazia. interpretação e de cabeça. Porque ele também queria texto. Não é ele que Pois. faz a maioria dos textos, mas ele também Eu queria. lembro quando era a Catizinha do YouTube. Sim, nasci. Não! Sim. Ah, já aqui no Já Herman 2010, fizeram. ou 11, Pois. ou 12. Que era a Catizinha do YouTube, depois tinha lá o Clemente, que eu já nem sabia que essa mulher era vivo. Diapasão? Não, o Clemente. Ah, isso é o Marante. Ah, e o cantor também, não é? Clemente Marante, Eu também, é ente. tá malhado. Coisa linda. E então, aquilo como é que era? Era ele que já estava. Depois aparecia lá para desligar o comando e não sei o quê. Depois aparecia lá a Catizinha, vai embora. Ah, oh, minha filha, você nem quer acreditar no que me aconteceu. O que é que foi, maisinha? Então, não é que o meu relógio caiu ao chão e parou? Ah, oh, maisinha, o que é que queria? Que o relógio caísse ao chão e desatasse a correr? Claro que tinha que parar. E depois era aquele sketch de 5, 10 em 10 segundos estava a mudar. A Maria Vieira a falar para o. Olha, outro que não falei é o caso, José Pedro Gomes, marcante também em vários programas Ah. do Herman. Então, o José Pedro Gomes para a Maria Vieira, o que é que há hoje? Batatas guisadas. Mas guisadas? Sim, senhor, guisadas. Mas batatas. Sim, batatas guisadas. Mas sozinhas? Não, cavalheiro, umas com as outras. E depois também ficou o famoso no Herman Enciclopédia, já mais tarde. Você não é do Norte, carego, você não é do Norte. Quando eles queriam fazer a Expo 97, que o Porto era uma nação. Você não sou desgraça. E pumba, batia na cabeça para mim. Então, não está desgraça. Bom, e Então, é um eu. cozinho para o povo. E aquela do. Quero dizer, ando aqui a conter-me para não margem as mamas da minha gaja! As pessoas, não sei o quê, uma bolsa de leite, não sei o quê, os bifinhos ativos, que eu vejo aquelas coisas verdes! Não sei se Eu lembras disso. estava em conversa mais ou menos nível e o Carlos que é que se lembrou logo? Maminhas e de leite, pronto, é logo. Não, Logo. não, já não sei quem eu fazia com ele. Acho que era Maria Rueff. Não é Maria Rueff. Maria Vieira. Disse. Não, não era Maria Vieira. Maria Vieira não tinha assim uma voz. Já não sei quem é que fazia isso com ele. O quê? Do Nelo? Pois só estás a falar de coisas assim que parece que partiu o ano só teve na SIC. Mas não vê se Isso é da SIC. é o Nelo, foi na SIC que surgiu. No Eu também digo Herman, que sim. lá está no Herman SIC, ele e a Maria Rueff sentados no sofá. E Eu ando a falar acho. só de coisas, ai querida, resmas, resmas, gajas atrás de mim, não sei o quê, e vem parar esta. Isso foi na SIC. Não, não é essa. É Ou se isso, calhar é, até foi estás sketch. a falar. Engraçado, porque eu lembro-me também de que ser na RTP. Não, foi na SIC. No Herman SIC. E são referências atrás de referências que acumulam e que o Herman resume, porque é outra vertente dele. Ele também é artista musical, não é um top, não é um artista top a tocar nem guitarra nem órgão, mas toca. Toca piano, toca guitarra. Aliás, é o que faz na música que vamos escutar. Que também o seu som, o seu instrumental, faz-me recuar um pouco aos trovadores aprendidos à minha infância, certos sons que se ouvem na próxima música. Conhecia precisamente, já é do ano passado, mas conhecia nesse tal especial no domingo na RTP1 há 2 ou 3 semanas. Chama-se 40 anos sempre a bombar. E em 3, 4 minutos ele fala em várias personagens e faz um resumo da sua carreira artística desde que começou em 1974. Para mim. Ah, ainda estamos no ano, estamos? Vamos. Para mim, se, para, mas para mim há uma coisa que não era SIC de certeza. Eu passava as tardes no clube. Eles à tarde. Eu vim mais tarde a perceber que aquilo era mais antigo, que eles devem ter repetido. Mas eu lembro-me do tal canal. Em 92, 93, não sei o que era. Não, mais cedo, 90, 91, por aí. Que dava. Eu lembro de dar às tardes, não sei em que tardes é que dava, mas dava à tarde, na RTP, Eu vinha cá para cima, para onde o pessoal via a televisão, na Associação Recreativa, quem é dele? Onde vou daqui a umas horas. Eu ia, ou seja, enquanto estavam todos os camarões, não sei o quê, eu era a comer bolos, comia bolos, aquilo era um espetáculo. E havia dois que nunca mais me esqueço. E então aquilo basicamente. Eu ia lá para cima ver a televisão, gostava de ver a televisão. Até. Uma vez. Já não sei o que é que me disse. Olha! Porque eu gostava muito do senhor, só mesmo para fechar, gostava muito do senhor que era o seu Lacerda. E o senhor também gostava de mim, não sei o quê e tal. Ah, e tal, sabe, vamos lá em cima, o seu Lacerda. E já não sei o que é que me disse. Olha! Diz ao seu Lacerda, não sei o quê, para ir lá. Já contaste isso aqui. Mas... Ah, já? Eu esqueci, mas isso. O homem ficou frio. E o Nen também ficou famoso nos anos 80. E os José Esteves. Já falei nos Esteves. E a série da RTP. E a música da Bamba, uma cambada. É, dos anos 80. A maior parte das e aquela coisa que eu ao princípio nem reconhecia a voz, que era e agora, não sei o quê e tal, o desporto com os José Esteves. Só quando ele começa a falar, assim é que eu percebo que era a brincar. O Diácono Remédios. Anda, anda, Melga, anda, anda cá. E não sei o sítio. Fantástico. Depois aquela coisa, a boneca, né? A boneca que falava, que até tinha os seus dias complicados, não é? Oh, Nelito, estás aí a fazer no meio da árvore a estragar a laranjeira. Ai, se a tua mãe descobre, o que é que ela vai dizer? A minha mãe vai dizer... Ai, coitada, a tua mãe está doente. Não, é holandesa. Vamos escutar a menos 10, 40 anos, sempre a bombar. Missão para danos, de médios e grandes planos, vitórias e desenganos. São 40 anos, combates quase insanos a poderes soberanos, fulgamos a cicatros. 40 anos, sempre a bombar. Comecei de raiz, por ser o senhor feliz ou o senhor contente na televisão. Saquei o saca-rolhas, abri o garrafão, brindei vivo com o Zé Olhão. Fui Tony Tilbo no tal canal com o Serafim Saudade. Animei pessoal. Só 40 anos, médios e grandes planos, vitórias e desenhos, travessando anciãs. 40 anos de encantar. Só 40 anos, combates quase insanos a poderes soberanos, e fulanos ou ciclanos. 40 anos, sempre a bombar. De Porto importei os tempos, o Nelo veio de Lisboa, da aldeia. A Maximiana, obra mim tão bela, tão boa. Criei o Diácono Remédios, use para combater a maldade, o pecado. Os assédios, use, não havia necessidade. Um roda de sorte, parabéns, compaixão, feito amor e humor, foi de perdição. São 40 anos, de médios e grandes planos, vitórias e desenganos, travessando ancianos. 40 anos, de encantar. São 40 anos, combates quase insanos a poder soberanos, de fulanos a secretos. 40 anos, sempre a bombar. São 40 anos, de médios e grandes planos, vitórias e desenganos, travessando ancianos. 40 anos, de encantar. São 40 anos, combates quase insanos a poder soberanos, de fulanos a secretos. 40 anos, sempre a bombar. São 40 anos. Estamos de volta aos 70, por isso é bom-vindo, que é uma... Ora bem, Eu vou passar aqui uma musiquinha que eu sei que não tem a ver com o ritmo. Vamos lá. No ano de 90 ou 91. Era a altura da barra da sorte, não era? Isso era daquela altura, não era? Sim, 92 acho que. Ou 91, 92. É, por aí. É que é a partir de 91. Não, não, o Hermanias era 90, 91, por isso o Roda da Sorte veio depois. Tá bem. Pronto. Porque dá-se o seguinte caso. Aqui o vosso amigo, Carlos Bonaparte, foi assistir a um espetáculo. Um espetáculo... eu vou dizer aqui o nome da coletividade, porque acho que mereciam. Acho que merece ser aqui referenciado. Sport Clube Canalense. Sporting. É a mesma coisa. Sporting. Perdeu. Não perdeu. Joga daqui a pouco. Pronto, perdeu. Então, é a mesma coisa. Ah, não, isso era na época passada, agora já não sei. Agora ganha. Empata, que é para a gente ganhar, que é mais bonito. E então, e o. Tá, quem era que perde, que é Rui Ave, não é? E o Fonseca. Mas como é que Rui Ave já sabes que é a vitória garantida? Ah, pois. O Rui Ave ganha. era uma piada. O que é que eu ia dizer? LOL. Pronto. Então foi assistir a um espetáculo, não é? Há várias coisas que eu me recordo aí. A primeira, eu aquilo foi numa escola, foi na escola número 9 de Coimbrões, junto à Quinta dos Castelos. E então, basicamente, isto começa com um miúdo aqui pelas escadas abaixo. Tu? Então, sim, claro. Eu aqui pelas escadas abaixo. Aquilo era muito chique, acho que aquilo tinha umas paredes assim... Pronto, as paredes são rugosas, não é? Mas aquela era especialmente rugosa. Então aquilo tinha... Era uma parede de cor de laranja. As paredes eram cor de laranja. Já falaste nisso aqui. Espera aí, espera aí. E o camão era verde. Então, basicamente, eu vinha antes das escadas. Acho que eram 8. Para mim aquilo era enorme, mas pronto, não era assim tão alto. Então, eu... Lá caí, não é? Caí e tal, mas lá levantei. Caí! Caí! Caí! E então, basicamente, pronto, eu lá caí. E pronto, mas lá acabei por, ao fim de muito tempo, lá acabei por me levantar. Para mim muito tempo, se calhar para as pessoas para aí 10 minutos, mas ainda assim foi muito tempo. É assim, não é que me doesse, mas não sei porquê, tempo para ficar ali. Pronto. Então levantei, lá fui para uma das cadeiras. Que eu gostava muito das luzes daquele polivalente, por acaso gostava muito. É cenário que ninguém me esquece. Então começou com os miúdos a cantar Napoleão com o chapéu na mão. Napoleão com o chapéu na mão. Napoleão com o chapéu na mão. Que grande. Por calhão, o que é? Pois é, isto com alguém a tocar no órgão. Depois isto foi só. Napoleão com o. Pronto, e até foi só ficar Napoleão. E depois começa uma peça de teatro que eu não sei como é que se chamava. Mas que tem duas músicas para mim foram fantásticas. Uma delas era a música da baixinha. São pequeninas, mas são das tais. Chegam lá em cima com mais demais. E outra que aquilo mais parecia a guitarra dos The Shadows. Ruim na liberdade. É. E eu realmente eu gostava muito dessa peça, por acaso. Não sei como é que eles fizeram sem palco, que ele não tinha espaço para palco. A ideia tinha, se fosse um palco que nem tinha. Mas eles fizeram até muito... Depois fizeram jogos de mímica para os miúdos. Mas mesmo dentro da peça, foi uma peça diferente, percebes? Foi miúdos de 5 anos. Já foi pensada a pensar na... Programada a pensar na cana. Exato, portanto, aquilo tinha os jogos de mímica, não sei o quê. Pronto. E então... No dia a seguir, havia danças de salão. Que acho que era da mesma coletividade. Não sabes se já alguma vez já teve? Não. Eu acho que já teve. E então, no dia a seguir houve danças de salão. Dá-se o caso que aquilo foi filmado. Tanto uma coisa como outra. Mas as danças de salão já foi via. E claro, já foi um espetáculo em que os miúdos já estavam bastante mais atentos. Já ali, pronto, já foi de noite, havia muitos pais ali também. Mas durante o dia era mais as crianças. Aquilo foi uma festa, de... não sei se foi de final de ano, não sei o que é que foi. Foi uma festa. Pronto, ou se foi de Natal. Mas o que interessa é que eu lembro de uma altura em que eu gostei muito da baixinha, não é? Tinha uma voz muito bonita, não sei quanto, não sei o que, gostei muito da baixinha, gostei muito da música e tal. E venha-me a perguntar, então sabem quem é a baixinha? Eu gostava de conhecer a baixinha, não sei o quê. E a... Ah, então a Diana! Não tinha... Por acaso terminava em Ana, mas não tinha nada a ver com isso. E então, pronto, eu disse nome porque não era a pessoa, portanto, Dianas há muitas. E então... E então, pronto, resultado, eu não sempre entrei mesmo para aquela coletividade. Aliás, foi daí que conheci este senhor, não é? Sim, sim. O momento mais infeliz já estou a ouvir. Opa, nem tudo pode ser bom. Estás a falar há 6 minutos e ainda não me percebi a ligação com a música. Mas, daqui a 15 minutos. Não, já vais perceber. E então, eu tinha... Ou seja, depois fizeram cópias da cassete, como se fazia na altura, e arranjaram uma para nós também. Nós pedimos, já não sei quem é que... Por gentileza, arranjaram-nos a cópia da cassete. Isto não era para toda a gente, era só para os participavam. Para os ceguinhos. Não, era só para os participavam. Mas para nós, como a minha mãe pediu, o que é que foi, eles lá fizeram uma para nós. Ai não, na escola gravaram. E então pronto, na escola gravaram, não sei o quê e tal. E havia os obreiros de vídeo que davam para passar de uma cassete para a outra, né? E então, basicamente, dá-se a situação de que eu tenho ali a cassete e tal. Mas depois não sei o que é que me deu. Depois-me a brincar, como é lógico, não é? E então gravei por cima desse espetáculo, da maior parte desse espetáculo. Gravei algo a dar extremamente ruído. Aquilo não tinha imagens, só tinha... Porque ali onde morava não havia... Ah, pois foi, isso já foi em 92. Porque eu ali não... Basicamente não apanhava nenhum canal de televisão, basicamente, só mesmo RTP1. Também na altura só havia RTP1 e A2, mas mesmo depois, quando havia a SIC, a TVI, eu só apanhava um canal. Só apanhava, só para em 95, 96 é que eu comecei a apanhar os outros canais, 96, comecei a apanhar os outros 3 canais, porque houve alguém que pôs lá parabólica no prédio e por consequência depois deu para a gente apanhar os 4 canais. Pronto. Mas isto para dizer que eu gravei essa cassete quase toda por cima, com esse ruído. E o que é que era? Era um programa do Herman. Mas eu nem sei como é que eu gravei aquilo. Mas o resultado é que ele tinha essa parte, que apanhou grande parte da peça, mas depois acabou. Ou seja, ficou a peça, não é? E depois ficaram as danças de salão todas. E qual é que era uma das músicas... Qual é que era uma das músicas que depois aparecia lá no fim, dos créditos e não sei o quê, e depois fazia para acabar a cassete, para não ficar ali vazia. Tinha ali, depois aquilo desaparecia a imagem e tal, tudo muito bem feito, e aparecia depois não sei se era nos créditos, devia ser, lá com umas corzinhas todas XPTO, o verde, o vermelho, o azul e não sei o quê, e uma das músicas que se ouvia era o... A Madonna já cantava isso nessa altura? A música dos ABBA. Gimme, gimme, gimme. Traduzindo. Top, na semana passada vamos outra vez à Suécia, porque o Carlos gosta dos Jogos Olímpicos e sabe que a Suécia está em alta. Exatamente. Depois dos Ace of Base vamos ouvir os ABBA. Pronto, isto para dizer, ou seja, vai buscar um bocadinho aquilo que foi, porque eu lembro disto, por exemplo, por causa do programa do Herman, que é a coisa que eu mais me lembro da cassete, porque já quando era maior, e eu li, olha uma cassete de vídeo, deixa eu ver o que era isto. Isto quando era miúdo, a cassete não tinha imagem nenhuma, mas não era por nada. Era porque aquilo realmente estava. Não tinha imagem. O canal que eu estava a ver não tinha imagem. Quando eu gravei também não tinha imagem. Não é? Eu só... E apanhava-se de vez em quando a voz do Herman. E pronto, depois lá parava e tal, mas e depois a sensação tinha lá as musiquinhas todas, não? E os miúdos todos a falar umas coisinhas mais perto da câmara, não sei o quê. E depois então tinha lá essa coisa, tinha lá essa música, tinha duas. Uma vou escolher daqui um bocado, mas depois já escolho esta. Pronto. Porque tem a ver com os tempos de infância. Pronto. E faz reportar esse tempo. Desde o dia 5 de janeiro de 2013, que não escutávamos ABBA aqui neste programa. É um crime isto. Um ano e pouco depois de Under Effect, escutemos Gimme, Gimme, Gimme, em parênteses, A Man After Midnight. Ou seja, é indiretamente o Carlos está a pedir-me um homem depois da meia-noite. Recentemente chegou-me uma boa novidade televisiva, que foi a retransmissão no canal Mais TV da série número 7, acho eu, de Morangos com Açúcar. Porquê? Não é que Morangos com Açúcar fosse a minha série preferida, mas esta série em causa, exatamente a sétima temporada. A sétima série, está aqui escrito sétima série, eu digo que está aqui escrito, sem ler. 2009-2010, acompanhou-me na maioria do ano de 2010, já falei aqui, que era a minha companhia aos finais de tarde e tal. Há pouco tempo, talvez há 3 semanas, deu um episódio que foi o Rui Andrade, na novela o João Pedro, Rui Andrade, que até já falamos aqui por causa do festival, já participou no Festival da Canção, toque mal, mas não é? O Rui Andrade, é verdade, sem querer até estou a escolher... Só que ele nunca ganhou. Quê? Só que o Rui Andrade nunca ganhou. O Aranjé também não, ficaram os dois em segundo lugar. Ah, pois não, não ganhei. A Corte do Atum foi em segundo. Pois foi. No ano em que ganhou o Armando Gama, não foi? Ou foi antes? Bom, não interessa. Sei que hoje estou a escolher, sem querer, estou a escolher 3 cantores de festivais. E 3 segundos classificados. Coitadinhos. Bom, vamos até ao, para já ao segundo, que é o Rui Andrade, que na altura interpretava o João Pedro. E há um episódio em que na festa, numa apresentação lá na escola de Dom Sebastião, dedica uma música a uma pessoa. A música que é que vamos ouvir protagonizou em mim algo que é raro. Fez-me chorar. As lágrimas surgiram. Porque não só pelo que eu estava a ver, porque está bem feito, e eu gosto do Rui Andrade como artista, mas porque eu estava a imaginar a fazer aquilo a uma pessoa também da minha família que tinha a mesma relação imaginária na altura. Quem quiser investigar, que vá procurar o vídeo. João Pedro cantar o Rui Andrade, não sei o quê, Morangos com Açúcar 7, que é o João Pedro a cantar para a Alda, neste caso o Rui Andrade a cantar para a Henriqueta Maia, se não me engano, o nome da senhora. E eu ganho logo referência de alguém que, lá vou às recordações, que acompanha praticamente desde que eu nasci, e que no mesmo ano, 2010, foi também um forte desvio, um apoio forte a alguém importante, em que me chama, como o meu primo que está em Londres, Londres, dizia, anda cá mais eu aos cortinados, porque ela dizia, anda cá mais eu. Quando havia uma falha lá junto à lareira, como aquilo era castanho, ela dizia que aquilo era uma falha, era o chocolate que faltava ali, que era um pedaço de chocolate que faltava ali. Ainda hoje, e desde miúdos, agora o meu primo já está cá, faço eu a lista das compras, que é o round das compras, anda cá a fazer as compras, depois faço as contas, chego ao fim e ela, agora diz-me sem dinheiro, ou seja, é traduzir euros para escudos, porque o dinheiro que interessa, é as referências constantes que nos fazem sorrir, é a maneira como o nosso colega Conversas Aleatórias a retrata, é a pureza das pessoas, não tem filtros, diz o que se lembra na altura, sem ser mal educada, mas não tem os filtros do ter de não há hipocrisia ali, mas ao mesmo tempo é uma pessoa disponível e muito gentil, e sempre pronta para os outros, e não gosta de dizer mal dos outros, porque também não se mete na vida de ninguém. É um exemplo para mim, e aquela, como eu estava a dizer, a pureza dela também se retrata e se verifica quando está a ver novelas, a maneira como fala para as novelas, este filho da curta, este impostor, um intrusão e ninguém lhe... Se mete-me um engenheiro, é que na realidade também é assim, filho. E por tudo isto, esta música que vamos escutar dá-me a oportunidade, sempre que estou com ela, de recomeçar, não uma vida, como vai cantar Rui Andrade, mas um sorriso. E ter mais um bom motivo para andar por cá. E tal como eu falei há bocado em relação ao Herman, num contexto bem diferente. Não é dar valor às pessoas, a fazer homenagem de vida, já depois elas desaparecerem. É, enquanto, sobretudo enquanto elas estarem cá, para também saberem que são importantes. E a homenagem de vida é falar assim dela, é dar um exemplo a outras pessoas dela. E marcar presença. Marcar presença, falar com ela e responder com simplicidade e gentileza, tal como ela faz, e ao mesmo tempo com gratidão e sinceridade. É a música do Rui Andrade que faz também transportar esta ligação familiar própria. Transportar? Foi o que eu disse. Transportar para esta relação próxima e uma ligação própria familiar, que vamos escutar Recomeçar. Recomeçamos então. O amor. O amor é... A vida corre. E nós tentamos que ela não nos fuja por entre os dedos. Quantas vezes nos sentimos perdidos sem saber que rumo seguir. Mas depois... Depois há os afortunados como eu. Que um dia abrem uma porta e assistem na própria sala ao que a vida tem de melhor. A alegria de viver. Há alguém como eu, mais que espera de algo mais que é só meu. Há um lado de mim escondido de ti. Não se vê o eterno. A alma que não tem fim. Vivemos a ouvintes. E vamos voltar um bocadinho. Eu vou pedir desculpa desde já, porque a música que nós vamos ouvir não responde propriamente enfim à música do Rui Andrade. Ah, esqueci-me de dizer uma coisa. Ainda bem a tempo. Sobre as duas primeiras escolhas que eu trouxe. Escutaram o som que veio diretamente da emissão, a primeira ao vivo no Herman Zé, no tal programa. Pois, devia ter falado nisso. Sou burro, pá, bate-me. A música do Herman que escutaram foi retirada do tal programa Domingo Especial da RTP1, a cantar e tocar ao vivo, com a ajuda do Jimba e outros catais. Olha o Jimba! E agora escutaram o som, não disse que foi ao vivo, também na primeira devia ter dito. Esta não disse que era ao vivo, porque não era, as palmas que ouviram foram depois colocadas no final, no episódio da Morangada, porque aqui o que ouviram é a versão estúdio, que não foi ao vivo. Claro, mas é como se fosse ao vivo. Foi, o estúdio foi ao vivo. Pronto, a música que eu vou escolher é de uma estudantina. Estudantina de Lisboa. Estudantina Universitária de Lisboa. Eu bem parecia que tinha alguma coisa a ver com a universitária. Estudantina Universitária de Lisboa é a UL. Mais um bocadinho era a capital da Coreia do Sul. Era Seul. Olha, será que eu também tinha. Também foi inspirado o Seul? Seul, uma calhar o caralho? Sim. Não sei. Pronto. Mas sabes que há uma Quina Barreiros agora? Eu sei. Está bem. Continua. E então. Pronto, basicamente o que eu escolhi aqui. Eu sei que não tem muito a ver com o género. Mais uma vez. Mas eu vou escolher pelos seguintes motivos. Porque eu continuo ainda naquela fase das lembranças do Leão José e quando era mesmo muito pequenino e dos tempos em que eu. Isto também faz lembrar os tempos em que eu via muita televisão. Porque esta música é a segunda daquela cassete. Ou seja, aquela cassete tinha duas músicas só. Esta música, depois do espetáculo das danças de salão, não sei o quê. Então, basicamente, tinha a música que me guia e depois tinha esta. Que era a que fechava a cassete. Depois aquilo, pronto. Isto para dizer o quê? Ao mesmo tempo, também me faz lembrar várias coisas. Made in Portugal. Faz lembrar aquela coisa de quando as rádios fecham. Havia muitas rádios locais, então, sei lá, a Voz de Santo Tirso e não sei o quê, que fechavam e que deixavam os discos a tocar, os CDs a tocar. E um deles era de música portuguesa e era este. Era este, ou seja, os ouvintes não sabem, mas eu escolhi esta música de um CD que eu sei que depois desta vinha sempre o. Mãe, tu estás tão longe da mãe. Não, mas era do Diapasão, do Marante. Sinto que estás. Não era, não era do conjunto de Aramunja. Não chora. Pronto. E faz lembrar também, porque depois, mais tarde, houve uma pessoa com quem eu até falei esta semana que me emprestou esse CD. Né? Emprestou-me este CD e tal. Eu não vou contar aqui o episódio para não identificar a pessoa, até porque uma das pessoas que faz parte da história já não está viva, infelizmente, por isso não vou estar aqui a recordar para que a pessoa se estiver a ouvir. Mas pronto, mas lembro-me perfeitamente de que a pessoa me emprestou este CD. Ou seja, não reporta propriamente ao Rui Andrade, mas reporta os tempos em que havia mais televisão e reporta também. Aos tempos em que eu tinha os CDs, porque eu na altura passava os CDs todos para cassetes, né? E então tinha as músicas, fazia a minha própria rádio imaginária, que também vai reportar a princípio da emissão de hoje. Aliás, a Rádio Primeira Mão era uma das rádios do grupo Vírcio, né? Do grupo Rádio Vírcio. E pronto, mas pronto, como fez escolher esta música, porque eu francamente a única coisa que me ocorreu depois quando ouvi a música do Rendado foi uma dos HMB, não me deixes partir. Mas é assim, preferi responder ao género. Aliás, preferi responder ao contexto do que responder ao género. Porque aquela música dos HMB não me diz nada. Portanto, é mais uma música. Por isso eu escolhi esta música, porque acho que tem mais a ver com o contexto do que aquela teria a ver com. Ou seja, não me diria nada, quer dizer, escolhi uma música. Entendido, sabe? Oscar. Pronto, sabe para responder ao só género. Medo. Sabe para responder ao género, ficava assim um bocado vazio. Mas sabem, posso escolher uma música. Não, quero. Espera aí, não é isso. Um dia vou escolher uma música que seja a escolha mais pobre de sempre. Que é aquela que é só mesmo para responder ao género. Já fizeste isso? Já. Juízo em sul, uma vez escolhi só porque eu gostava, pronto. E para responder ao género. Bem, já havia dois motivos, responder ao género e porque eu gostava. E porque gostava, realmente. Muito bem. Pronto, mas essa nem sequer se conhece dos HMB. Portanto, até seria a escolha mais pobre. Mas pronto, não pensei nisso na altura. Regressemos ao regresso. Pensei mais que ao género. Exatamente, regressamos à Grécia. Porque, mas eu lembro muito, mesmo muito desta música, mesmo à conta disso dos CDs e de que fechava a cassete. E lembro-me, pronto, não sei, para mim é aquela que eu já falei aqui muitas vezes, em que para mim uma da manhã já era muito tarde, mas era a altura em que eu ficava. Sabes o que é que eu costumo ouvir? O que é que eu costumo ouvir depois de acabar as minhas emissões? O GNR a cantar a uma da manhã. Não. Que deplorável. GNR, eu só ouvi a voz do Reininho, nem sei quem é que canta aquilo. Não quis ouvir. Que são Rua da Manhã, ei! O que é que chama-se ouvir? O que costumava ouvir depois de acabar as minhas matinas de rádio, Virgil. O quê? Era RTL 2. DSF? RTL 2. Era RTL 2. Muito bem. Mais. Pronto. Que é de Luxemburgo, não é da Alemanha, aquilo, sabias? Não sabia. Quer dizer, agora esta manhã é da Alemanha, mas começou por ser Luxemburgo. Rádio e televisão Luxemburgo. Muito bem. Mais. Pronto. Mas é isso. Esta música faz-me recordar, sobretudo essa altura das cassetes. Ou seja, continuam das cassetes de áudio. Ou seja, continuam as recordações. E pronto, responde em termos de recordações, em termos de coisas bonitas, em termos de... Eu na altura não entendia aquelas... Mas acho que é uma melodia que eu acho muito bonita na sua sonoridade. E que me faz lembrar muito aquilo que foi o nosso Portugal. Agora já não é tanto isso. Agora já não há os... Quer dizer, já não há, como quem diz, não é? Já são raros os casos em que eles saem das terrinhas pequenas, das aldeias, não sei o quê, porque vão para a universidade. Porque já não há isso, praticamente. Já ninguém sai das aldeias, já não há praticamente ninguém das aldeias. E os que há já não vão para a universidade, enquanto me vão para a reforma. E então, ao pronto. Ao cemitério. Sim, é mais provável. Porque a maior parte das cidades são reformados. E então... ou nunca se chegou a reformar-se, a vida toda. Não. Pronto. E então... Ou seja, faz lembrar muito dessas coisas. Recordações... Uma música que era, também foi cantada pela Tuna Académica da Faculdade de Farmácia. Portanto, Tuna Académica de Farmácia da Universidade de Lisboa. Que vamos escutar a Tuna, Estudantina Universitária. Não, só estava a ver se tinha o de ou da, mas não. Tuna Estudantina Universitária de Lisboa. Pô, como aparece Estuna. Aqui. Tuna Estudantina Universitária de Lisboa. A música chama-se Regresso e é a quarta de hoje. Terceira portuguesa. Adoro em ti esses teus tempos de menino, pois foi então que Deus traçou o meu destino. As horas tristes como vai abençoar, eres tu, ó minha terra, que eu te pago a confortar. Ó minha terra, onde eu nasci, quantas saudades eu trago. Oh, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Doces carinhos, deixai de cuidar. Quinta música. E nas recordações. Já estamos no ar, pá, está claro. Peço desculpa. A quinta música. E para fechar recordações, vamos até 1995. Esta semana houve, nos últimos dias, houve duas efemérides a assinalar entre mim e o Carlos Bonaparte. Três, se contarmos com aquela quando tivemos um filho. A primeira foi essa. A segunda foi no dia 20 de fevereiro. Portanto, anteontem. Porque. Porquê a Carlos Bonaparte? Fez? Não sabes? Mas que é isto? Como demitido? Quer dizer, eu aqui a pensar que ele ia complementar o meu discurso. Então não fez 4 anos, que foi a primeira e única vez até hoje que tocamos nós dois. Mas engraçado, eu falei nisso no dia 20. Pronto, fez 4 anos. Foi no dia do desastre da Madeira. Pois, até foi quando deu isso, estava eu a comer e disse à minha mãezinha: olha, há 4 anos estava eu e o Nuno, estávamos a tocar no chefe. Exato, era chefe, chamava? Já me lembro. É. Mas sei que chegámos lá e estava a dar na SIC noticiário da UMA, última hora e coisas em direto. Nós a pensar que é mais um temporalzinho. Mas uma coisa séria, os temporais na Madeira, que causaram mortes e muitos estragos. 51. E ia para Santo Vídeo. E nesse dia, no dia 20 de fevereiro de 2010, estava eu a tocar guitarra e o Carlos com o seu órgão a brilhar, a dar musiquinha ali para um grupo que tinha vindo em Lisboa e não sei o que é. Sabes que há uma... sabes que, sabes que há uma música que me fica na memória? Tinhas inventado quando fomos lá ensaiar, quando fomos ver o som. O Carlos inventou uma música para aquele momento e tal. No ensaio que tínhamos sido lá na quinta-feira. Okay. Dia 20 de fevereiro foi isso. No dia 19 de fevereiro computaram-se 19 anos desde o momento em que chegaram a ver o Carlos na maior parte e fizeram isto. Troféu do segundo lugar no Festival da Canção. Carlos Bonaparte! E um lixado de fogo, não ganhei, caralho, não ganhasse. No dia 19 de fevereiro de 2005, na organização do grupo. De 95. Organização do grupo de Santa Maria de Olival. Lá no. Em Olival, que hoje é mais conhecido por causa de outras coisas dragonas. Na altura em que ainda não havia essas poucas vergonhas, havia lugar para Festival de Gaia, em que 14 jovens, crianças, até aos que 10 anos, eu não sei. Crianças foram representar várias freguesias de Vila Nova de Gaia. O Carlos Bonaparte por Santa Marinha e eu por Madalena. Ficámos os dois nos dois primeiros lugares. E nós vamos escutar a música que ficou em segundo lugar e que me traz as recordações dessa infância e que dos momentos mais mediáticos que nós tivemos juntos, que foi a participação nesse festival. E vamos ouvir ao vivo. Portanto, não se admirem nem se assustem quando de vez em quando ouvir um pim-tim-pum. Sim, assim ao lado, porque a orquestra era mesmo assim, e então se o Cesário não estavam lá por perto, coitadinhos. Lembro-me dos ensaios, eu lembro-me de como é que foi os ensaios, lembro-me... Eu lembro-me de irmos lá à noite, houve lá umas noites que fomos lá ensaiar. Sim. E uma vez até cheguei a tocar num bocadinho num pessoal. E tenho ideia, aquilo tinha parede verde escura, onde tinha. Nós ensaiámos. Tinha. Era como é que sabes? Porque eu ouvia as cores. Pois é verdade. E aquilo, olha, era, entrávamos e de frente estava, não sei se era um órgão, o que é que era, mas acho que era de frente um órgão ou uma mesa. Acho que era um órgão. Mas acho que era um órgão. Sim. E depois tinha lá os teus lá com a bateria, não sei o quê. E pronto, o Carlos também traz de outra jovem na altura, depois viria a ser professora de música. Ficou impressionado e tal, conversou com ela e tal e tal. E depois viria a ser a minha tia, uma década depois, quase. Estamos todos ligados, somos todos irmãos e tal. Portanto, nós vamos escutar. Segundo lugar... E o suspense fica... Carlos Bonaparte! E os meus pais aproximam-se logo do palco a minha mãe para tirar fotografias de género. Se o Carlos vai ficar em segundo, quem é que há de ficar em primeiro? Só sobrou um. Já escutamos aqui a versão também ao vivo do terceiro classificado, há uns tempos. Diz-me lá tu, se vou encontrar muitos milhões de meninos com vontade de brincar. Coelhinho saltitão da Diana Pereira. Representante da FAMUD. Nós na altura até lançamos aqui o reto. Se nos tivesse ouvido. Se nos ouvir e tal. Ponto encontro. E tal. Coelhinho saltitão, era o nome da música, de Orelhas no Ar. Agora vamos escutar a segunda melodia também ao vivo. Retirada, o som é precisamente desse dia. Vamos recuar 19 anos até ao Olivão e vamos escutar a interpretação brilhante. Aliás, foi a única. O meu pai filmou aquilo. A única música das 14 que mereceu aplausos de pé foi esta. A que vamos escutar. Mas não só pelo rapaz que se segue em coitadinho, mas por ter cantado bem e até pela letra. Mas eu acho que era mais por aí. Ai, meu Deus, sei quem me canta. Não, eu acho que quem se levantou foi mesmo pela letra de... Não sei quem é que fez a letra, não conheço lado nenhum. A música chama-se Voz da Razão, famosa para o Carlos Bonaparte, em que ele cantava Óleo, Vingança, Chacina, Matança. Aqui ainda cantava Óleo, já cantava Não, óleo. Pensavas que era Óleo no início. Mas eu acho que aqui já cantava Óleo. Não, aqui foi Óleo, também nem deixavam cantar Óleo. Mas era Ódio, Vingança, Chacina, Matança, e o refrão diz algo simples, é... Porque terá de ser sempre assim? Será que a guerra não tem mais fim? Para, escuta a voz da razão. A paz mora no teu coração. É uma lição de vida importante e que eu acho bonita. E a música também bem construída e interpretada pelo Carlos Bonaparte. Pois, já há muito tempo também não passava aqui. É verdade. É que a única... Tem que passar à frente do genérico. Aquilo que é realmente... Aquilo que realmente foi triste foi... Escutemos então, versão ao vivo, muitos aplausos para Carlos Bonaparte. A música chama-se Voz da Razão e ficou no segundo lugar da segunda edição, não errei. Lugar número 2 para a segunda edição do Festival Infantil da Canção de Vila Nova de Gaia. Representante de Santa Marinha, segundo lugar, Carlos Bonaparte. Thank you. Estamos de volta, ouvindo? É verdade, estamos de volta. Ora bem, vamos situar nesse mesmo festival em que já sentimos um bocadinho todos um bocadinho aquele nervoso, não é? Já tinha passado aqui a Voz da Razão, foi um estúdio, acho que não disse ao cabo. Pois, por acaso, na altura, quando vi a Voz da Razão... No dia 1 de dezembro de 2012, foi o Carlos Bonaparte a escolher, na versão estúdio. Pronto, e então, vamos lá. Estávamos nós cá em cima, porque aquilo era assim, a gente quando ia atuar, quando era a nossa vez, na música, descíamos umas escadinhas. Exatamente. Tínhamos uma espécie de varanda onde se olhava para o ponto. Tu não olhavas, mas ficavas lá connosco. Mas ficava lá e começaste a olhar, que eu lembro. Ele lembro-me disso porque lá já, foi o que eu já contei aqui, ele lembro-me de termos ficado os três. Eu, tu e a Diana, e ele lembro-me de quando chegámos ao pódio, como eu digo no European Top 20, ele lembro-me de estávamos lá os três sozinhos e eu a dizer, já ficámos os três primeiros. E a Diana lá ao nosso lado, quem são os caras? Pois. Diz. Por acaso foi pena, porque devia ser uma... Pela postura dela, estás a ver? Devia ser assim, deve ser... Na altura tinha 8 anos, hoje com 26. Está bem. Não interessa, mas eu e tu ficamos em primeiro e segundo. E somos o que somos, ela se calhar foi em terceiro. Pronto, e uma porcaria, pronto. Não, se calhar vai ficar um bocadinho abaixo do nosso nível, claro. Claro, mas, obviamente. Mas pronto, em terceiro lugar. Mas também difícil. Olha, era ser do nosso nível. Ou assim. Por exemplo, tu vês outro que ficou em sexto. Também não... Ah não, ficou em quarto, não foi? O Cowboy. Ficou em sexto, como ficou muitos outros. Claro. Só houve 5 primeiros e depois o sexto. Para não haver últimos, ficaram todos em sexto. Pronto. Mas ganhou um prémio. Já passou aqui, quero ser cowboy. Mas o Luís ganhou um prémio de melhor qualquer coisa. Já não me lembro o quê. Pois, aliás, eu acho que a Voz da Razão também ganhou o prémio. Melhor letra, depois. Pronto, está bem. Esqueci-me de referir. Segundo lugar e melhor letra. Mas eu acho que não foi melhor letra. Eu acho que foi. Olha que eu acho que mesmo que estavas lá na varanda a olhar. Estava lá na varanda e eu lembro... Eu não sei, os meninos não sei se estavam cá em cima. Mas acho que estavam todos cá em cima. Ao princípio não estavam. Não sei. Podes chegar para a frente. Estavam todos os meninos, estavam. Pronto, estavam todos lá em cima. Mas à medida que fomos mexendo... Pois, à medida que foi... Só estava o primeiro que ia cantar, que já estava cá em baixo. Pronto. Mas, entretanto... havia um deles estava mesmo cá à frente. Porque aquilo era uma espécie de salinha, vamos dizer assim. Nem todos estavam lá na varanda. Não é? Não aquilo não tinha espaço para todos. Mas havia um dois que estavam desde o princípio. Que era eu e o Nuno. E caiu bem porque, pronto, eu não sei se foi propositado ou não, mas acho que foi. Para eu não ficar ali sozinho, sem pessoas que não conheci de lado nenhum. Isso não me lembro. Mas eu lembro-me porque eu lembro de ter falado nisso. Porque eu lembro de estar muito feliz porque eu não conhecia ninguém. E depois se puxasse alguma coisa, não sei o quê. E então acho que se falou para que eu ficasse à tua beira. Pronto. Então, basicamente, ficamos os dois no mesmo espaço. Que eu lembro-me na altura, até já na altura pensava assim, olha, é hoje que ele se farta de mim. até aqui, tá, fogo, quero brincar, não sei o que, ele está aqui a minha beira, não posso fazer nada. Já na altura pensava assim. E então... Passados 19 anos, ainda não estou farto. Pronto, ainda bem. Farto de ti. E agora já não penso assim. Vou escolher essa música para a semana. Mas agora não penso assim, mas antes pensava assim. Sim. E então, eu lembro quando tinha chegado para atuar, ah, então não sei o que, então, ouvi dizer que tens um ratinho, como é que era, um animal, não sei o que, ah, então tem um ratinho cativeiro. Sei lá o que era, mas disseram o caraca que eu tinha que dizer. Ou disseram e eu depois já disse que sim. Não sei que foi. Até começar a cantar, fiz assim uma figurinha um bocadinho. Ah, não foi má, pronto. Tendo em conta que era 18 anos, não era propriamente uma figura. E eu lembro quando fizeram a apresentação no Miguel, disseram: o seu melhor amigo é o João, que hoje em dia é jogador de futebol profissional, está no Olhanense. Já viste? Não é só gente assim da porcaria. Continua. É alto calibre. Pronto, e então, ou seja, é daquelas coisas. Mas ficou aquele momento em que estávamos ali os dois na varanda, a ver os outros ali cantar, e íamos falando umas coisas, pô, já não sei o que é que a gente dizia, como é lógico. Mas acho que íamos comentando, acho que na altura também, acho que na altura fazias comentários. Às músicas. Às músicas. Às atuações que íamos vendo, era. Eu na altura era mais estilo, sim, pois. Uhum. Às vezes também dizia, ah, também gosto. Ora, gosto desta. Acho que foi na querida avó que eu disse que gostava muito daquela música. Meu avô querido. Então pronto, foi uma música. Aliás, chega a altura em que vai o Nuno atuar. Eu acho que já não sei se fui eu a seguir a ti. Eu fui o número 8, tu o 13. Foste a penúltima a cantar e eu fui o oitavo. Pois, então não fui a seguir a ti. Então, mas deves ter voltado lá para cima. Pois, eu acabava e ia outra vez lá para cima. Como os outros. Os outros também lá estavam, lá em cima. Pois, tenho a ideia de que depois... Então íamos ficar onde? Ah. Depois de cantar, voltávamos lá para cima. Não íamos ficar ali junto ao palco a atrapalhar. Junto ao palco, não sei. Não digo, mas... Não sei, porque eu não me lembro depois de bem, ter ficado lá. Ou então sim, depois a Diana já não voltou para a nossa beira. Nós, eu lembro de estar com a Diana e contigo quando estavam a anunciar os classificados. Ah. Ficámos os três, lá. Eram os três primeiros. Pois. Eu só me lembro disso. Porque eu lembro... Não, eu lembro das nossas conversas durante as músicas. Eu não. Da nossa opinião. E eu tenho a impressão que aquilo foi ficando vazio. É provável, Carlos Bonaparte. Não desminto a tua versão. Mas lembro... Porque eu lembro de termos ficado... De haver ali alguma altura em que nós estávamos mais à vontade a comentar as músicas. Não muito. Ora, essa do Querida Boa foi número 10, não foi? Também não sei. Não, mas acho que sim. Ai, havia uma que cantava tão mal. Só uma. Eu não quero comer sopa. Opa, ai não. Não era mal. Ai, não. Tinha uma voz tão estranha. Nem quero gelado. Não era bem assim. Não era. Nem só quero comer gelado. Não sei o que, o rebuçado. Era. Nem um arroz de feijão. Arroz de feijão. Não. Pronto, e então... Eu gostava era o dinossauro. Dinossauro. Ah, que lindo, que lindo. E então eu lembro-me dessa... Ou seja, lembro-me de já estarmos mais cá em cima, a comentar as coisas um bocadinho já mais à vontade. Porque ao princípio, não sei por ti, mas ao princípio sentia-me muito envergonhado a dizer o que é que fosse. Mas para o fim já não. E não era pelos... Acho que já não estava... Acho que à medida que as pessoas... Só que tu voltaste. Tu foste atuar e eu lembro que na altura fiquei sozinho e voltei para cima. Se calhar voltei para cima por tua causa, sabes? Pô, não, mas é que eu acho que mesmo por isso. Porque eu lembro-me de inicialmente, antes do festival, de ter falado que eu estava muito. Estava feliz porque. Pronto, porque não conhecia ninguém. Ninguém estranho, era. Anormal para ti. E então. E deram-te um acompanhante, que fui eu. Exatamente. Pronto, já que tu me conhecias, então foi assim, tu voltaste cá para cima. Mas conhecíamos há pouco tempo, foi em 94. Não interessa, porque eu fui no início de 95. Não interessa, há poucos meses. Mas conhecíamos. Eu sei, né? Mas estava associado. Era melhor do que não conhecer ninguém. Conhecíamos, né? Há poucos meses. Sim, e então, pronto. Mas já sabias que eu não via, se fosse puxar alguma coisa para já as escadas. Olha, até foi mesmo, porque lembro perfeitamente disso. Desci contigo as chaves antes de cantar. Exatamente. Mas eu acho que o senhor também veio. O senhor também veio. Sim, ele também veio. Mas tu desceste comigo as escadas. Sim. Lembro perfeitamente, agora estou-me a lembrar desse cenário, que eu estava a estas escadas com muito cuidado e não sei o quê. Também não conhecias as escadas. O senhor a segurar-me na mão, assim, tipo a tremer. Mas era bom rapaz. Pronto. E pronto. O primeiro lugar, que nós nunca não tínhamos ouvido aqui, foi o Miguel, a cantar a Ribeira. Foi muito giro. Atravessei a fronteira, fui para a Ribeira, fui para a Ribeira. Atravessei a fronteira. Pois a quantidade de vezes que eu cantei isso em palco. Por acaso a tua também não tocará assim tão mal? Na primeira vez não, mas na repetição, quando não estavam lá o som. Sim, na repetição foi o. Podemos ouvir essa parte. Não. Olha, o 6 classificado, o 1-2, depois também cantou esta música muitas vezes. A vida dá muitas voltas. Foi cantar a música que eu interpretei nesta coisa. E dizia à mãe desse 6 classificado: isto é do Rui Veloso, isto é do Rui Veloso. É lixada para um filho não ter ganho. Isto é do Rui Veloso. A dizer que não era original. Sim, porque as músicas foram para lá, eram todas era originais. E eu lembro-me de uma cena muito gira, fui a chegar cá fora. Até acho que eu também estava lá perto. Capaz. E vou dizer, o Júlio estava bêbado, o Júlio estava bêbado. O júri estava bêbado. Foi a primeira reação do segundo classificado do festival. Em frente aos microfones, Carlos Bonaparte. Não, não foi em frente aos microfones. Não, estou a imaginar, os jornalistas cá fora, à tua espera. Então a sua reação, o júri estava bêbado. A culpa é do doping. E depois, como é que era? Ah, para constar. Olha, mas a tua é assim pesada. A dela é mais levezinha, de madeira. Vou ficar mais contente. Coitadinho. Bom, ai, ai. Vamos escutar o Nuno Miguel, por acaso sou eu, quando tinha 7 anos, a cantar. Sim, uma música que me vão ler o primeiro lugar, que eu parecia um artista, parecia um morpão a passar o microfone de uma mão para a outra e eu, cara, era um artista. Vocês vão poder ver no vídeo que sai. Exatamente. E depois esta música... E eu à vontade que eu apareci em palco e pronto. E, lá deve, e o próprio som da música, neste caso não a letra, como no caso do Carlos, mas o próprio ritmo da música também deve ter ajudado para o primeiro Sim, lugar. Sim, foi tudo. Ah, e os conectos lá dentro também, claro. Claro, foi boa, não é? Não, é daquelas coisas. Eu fico... fico contente, sei lá, eu olho para trás para estes anos e é daquelas coisas que... Isto já agora foi no dia 19 de fevereiro, não sei se já tinha falado nisso aqui. Disse, ah, já, dia 20 e dia 19 de fevereiro. 95. Sim, que realmente foi daquelas coisas que, eu, para mim, o dia fica marcado, como é lógico. Olha, precisamente no dia 19 de fevereiro, mas 2011, nós tivemos escutamos a Diana Pereira com o Coelhinho Saltitão a fechar. E acho também escutamos a Talvera, não foi? Não. Escutamos... Ou Andorinha Ligeira, do grupo de cantares de Manhus. É assim que olha, se diz? É, olha uma das músicas que já se perdeu. Brigada Vitor Jara com Pezinho da Vila. Elle, de Lúcia. Nicole com Ein Bisschen Frieden. Aperta a Correia ao Zé, dos Irmãos Leais. Olha, mais uma que se perdeu. E Diana Pereira, terceira classificada no festival, em causa com Coelhinho Saltitão. Olha que gira, e foste tu a escolher uma música que não tinha nada a ver. Lembrei-me, porque já tinha metido na cabeça que ia escolher esta. Lembrei-me agora que ao cabo no Herman não falámos do Olho Vivo, Zé de Olhão, com o João Branco, que também já passou aqui, e que o Herman referiu na sua canção. Hoje, escutamos Herman José com 40 anos sempre a bombar, ABBA, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight, Rui Andrade e Recomeçar, uhum. Depois a Tuna Estudantina Universitária de Lisboa com Regresso, o Carlos Bonaparte, Voz da Razão, e o Nuno Miguel vai fechar com Ribeira. Numa emissão marcante. Isto é muito bonito. Porquê? Porque o Carlos escolheu a Nuno. Eu não Estamos a feitos um prova do Carlos. O Nuno escolheu o Carlos e o Carlos escolheu o Nuno. E depois para estar à festa, esta é a primeira edição, desde há muito tempo, que não há aquela coisa dos 3 anos. Há 3 anos, exatamente há 3 anos. Pois, e tal. Mas não é só isso. É que para a próxima semana tens de dizer que a partir do próximo sábado... Ah, pois é. Rápido, a partir do próximo sábado. Eu pensei que hoje ia ser um treino, mas já vamos uma hora e meia e 40. Não. A partir do próximo sábado, o programa terá ou deverá ter apenas uma hora de duração. Voltamos ao início. Nas primeiras emissões, durante os primeiros meses, era 60 minutos previstos para o programa. Agora voltaremos. Isto porque Carlos Bonaparte, às 20 horas de sábado. Terá início o programa, ou regressará o programa Fala Coração, com a Carla Ávila, que é um regresso aqui também ao grupo Antena Web. É assim a nossa vida. Iremos embora para voltar só para o mês que vem, já disse isto hoje, no dia 1 de março, para a emissão 164, na Escolha de Suas, escolho 6, 4. Desta vez mais pequena. Sim. Já fui embora, eu não, mas vou cantar daqui um bocadinho. Numa manhã domingueira, no céu, cheio de sol. Eu não te espero. Não havia futebol, ninguém para ouvir os cortes dos goleiros.